Momentos de alegria, volta já. Continue na FM Noronha. FM Noronha. Vamos reduzir as marcas que deixamos no meio ambiente. Andar a pé ou de bicicleta é reduzir a zero a emissão de carbono na atmosfera. Faça a diferença. Cuide do planeta. Uma campanha FM Noronha. Vamos reduzir as marcas que deixamos no meio ambiente. Prefira o sabonete em barra. Ele usa menos embalagem e dura mais que o dobro de um sabonete líquido. Faça a diferença. Cuide do planeta. Uma campanha FM Noronha. Aí, tomar banho é bom, mas limpeza mesmo é usar a água de forma racional. Na hora do banho não dá pra vacilar. Se ficar 15 minutos, muita água vai gastar. Debaixo do chuveiro a água tá rolando. E quanto mais tempo você vai gastando? Banho de 15 minutos é mais de 100 litros de água. Será que a gente precisa mesmo de tudo isso? A água é um bem raro. Ajude o planeta. Ajude a vida. Uma campanha Sistema Golfinho de Comunicação. Acerte com a gente. Hora certa. Em Noronha são meio-dia em ponto. 12 horas em ponto, meio-dia, a gente vai encerrando o momento de alegria de hoje, dia 4 de maio de 2023, a semana tá correndo, né? Hoje já é quinta-feira. Quero agradecer muito a participação, a colaboração de todos vocês aí, ó, que estiveram nessa manhã junto com a gente, tá? Sempre digo isso, não canso de repetir, não. Eu sei que o momento de alegria, às vezes, é até um programa longo, né? 3 horas aí, mesmo passando muito rápido. A gente sabe que dificilmente alguém consegue parar 3 horas do dia pra ouvir o programa inteiro, né? Ou às vezes você até consegue deixar o radinho ligado ali por 3 horas, mas é difícil ficar 3 horas concentrado no programa, né? Naturalmente você tá ali, ó, fazendo outros serviços, outras coisas, mas tá ali, ó, sempre ligadinho. Isso já é bacana, tá? Você que para ali, ó, por 10, 15 minutos, meia hora, você que para pra ouvir uma notícia, pra ouvir uma informação, pra ouvir uma música, pra ouvir o seu signo no horóscopo, isso ajuda muito a todos nós aqui, tá? Eu sou extremamente grato a todos vocês que nos ouvem aqui através da FM Noronha. Assim que acabar aqui, ó, tem Pernambuco Esportivo trazendo um resumo do futebol pernambucano, 1 da tarde, Pernambuco na rádio com notícias do nosso estado. Hoje é quinta-feira, né? A partir das 6 horas tem o programa da Igreja Assembleia de Deus. Às 7 da noite, Jornal da Ilha. Pulei, né? Às 2 da tarde tem Balaio de Gato com Tânia Brito. Esqueci não, hein? Pulei, mas não esqueci não. E hoje ainda tem Pernambuco Cultural a partir das 8 da noite. Olha só, uma excelente quinta-feira para todos nós, tá? Um ótimo dia aí para vocês. Bom almoço, tá? Vamos almoçar aí, ó, direitinho, com muito legumes, com farinha, tá? Aí, ó, para dar sustância, fica ligado, hein? Agora são 12 horas, 12 minutos. Um beijão para todos nós. A gente se encontra hoje às 7 da noite e, claro, amanhã às 9 da manhã aqui no Momento de Alegria. Valeu, grande abraço, fui! Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. O Brasil em terceiro, corre o sangue de heróis do veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história. Esse povo coberto de glória, o primeiro talvez no porvir. Salve, ó terra, dos altos fogueiros, que beleza soberba e infernal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Esses montes e vales e rios proclamam. Sentinela indormida e sagrada, que defende da pátria os laureis. Salve, ó terra dos altos fogueiros, que beleza e soberbo esquentar. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. No futuro eis a crença, a esperança desse povo que altivo descansa, como atleta depois de lutar. No passado teu nome era mito, era o sol a brilhar no inferno. alto a estrela que fuge não finda, esplender com seus raios de luz. Liberdade o teu filho proclama, dos escravos o peito inflama, ante o sol dessa terra da cruz. Salve, ó terra dos altos coqueiros, de beleza e soberbo estertar, nova Roma de bravos guerreiros, Fernando imortal, imortal. Salve, ó terra dos altos coqueiros, de beleza e soberbo estertar, nova Roma de bravos guerreiros, Fernando. Jornal da Ilha, na FM Noronha. De segunda a sexta-feira, às 7 da noite, você fica por dentro das notícias de Pernambuco, Rio Grande do Norte e informações sobre a Ilha de Fernando de Noronha com o Jornal da Ilha no rádio. Prestação de serviços, informações, esportes e muito mais. Se liga na FM Noronha. O Jornal da Ilha no rádio está no ar de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, com reprise no dia seguinte, às 8h45 da manhã. O Jornal da Ilha no rádio é uma realização do Sistema Golfinho de Comunicação. FM Noronha, a rádio da ilha, junto com você. Com você. Vamos reduzir as marcas que deixamos no meio ambiente. Se você puder, use descargas duplas, mais econômicas para os vasos sanitários. Elas usam a quantidade exata para você dar vazão aos líquidos e dejetos. Faça a diferença. Cuide do planeta. Uma campanha FM Noronha. E aí? Já separou seu lixo hoje? Ainda não? Aqui, a coleta é seletiva. Segunda, quarta e sexta, só recicláveis. Papel, plástico, vidro e alumínio. Não esqueça que todo material precisa estar limpo para não atrair insetos e roedores. Terça, quinta e sábado é dose dupla. Lixo orgânico em um saco e não reciclável em outro. Não mistura, tá? Isso mesmo. Restos de comida em um e papel higiênico, papel toalha, fraldas e absorventes em outro. Fique atento. Os resíduos precisam ser colocados nas lixeiras no dia correto da coleta seletiva. Assim, os animais não espalham na rua. Lugar de lixo é no lixo. Essa é uma campanha da gestão do meio ambiente com apoio do Sistema Golfinho de Comunicação. FM Noronha! FM Noronha! Pernambuco Esportivo. Eu sou Nenel de Carvalho e trago para você as esportivas de hoje. No Santa Cruz Futebol Clube, o atacante Pipico já entrou na fase de transição física e é presença quase que garantida para a estreia da próxima segunda-feira contra o Iguatu do Ceará. Já o volante Daniel Pereira, pela evolução da contusão, está praticamente vetado para esta partida. Vamos ouvir a palavra do meia Chiquinho sobre a preparação para esta estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que eu venho trabalhando com o professor Felipe, né? É um cara que pede muito garra, como eu falei, determinação, que a gente corra, que a gente marque. E quando a gente está com a bola no pé, a gente consiga jogar. Isso que a gente está fazendo nesse treinamento. E graças a Deus as coisas vêm fluindo nos treinamentos. E eu tenho certeza que no jogo da estreia a gente vai ver um Santa Cruz totalmente diferente do pernambucano. Com certeza, o professor pede isso dentro do treinamento, a intensidade a 1000%, nem 100% é a 1000%. E graças a Deus estamos conseguindo fazer nos treinamentos e eu tenho certeza que nos jogos não vai ser diferente. E é igual eu falei, né? A Série D esse ano é muito importante para o clube. E nosso objetivo maior é o acesso, cara, que já começa isso na segunda-feira com um objetivo grande no, dentro do dia a dia, para que a gente possa fazer um excelente campeonato na Série D. Consertamos alguns erros que a gente vinha tendo no início da temporada, e agora a gente conseguiu arrumar. Eu tenho certeza que na segunda vai ser um time aguerrido, um time que vai buscar a bola o tempo todo, vai buscar o resultado o tempo todo. E isso vai ser a cara do Santa Cruz, garra, determinação e deixar até a última gota de sangue dentro do gramado. Jogadores do Clube Náutico Capibaribe, após a derrota contra o Manaus por 2-1 na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, se reapresentam hoje no CT da Guabiraba para começar os trabalhos e enfrentar o São José no próximo sábado nos Aflitos, pela segunda rodada do campeonato. O atacante Caion, que sofreu uma entorse no joelho direito, já fez exames e agora se espera o resultado. Com problemas na defesa após as saídas de Anilson e Paulo Miranda, o Náutico encaminhou a contratação dos zagueiros Wesley Júnior, do São Luís do Rio Grande do Sul, e Danilo Cardoso, que atualmente defende o Atlético de Minas Gerais. Os dois atletas devem ser anunciados oficialmente em breve após realizarem exames médicos no centro de treinamento Alvirrubro. No momento, o elenco de Dado Cavalcante conta apenas com 3 nomes para a posição no time principal. Revelado pela base do Botafogo, Wesley Júnior, que pertence ao São Luís do Rio Grande do Sul, deve chegar por empréstimo ao Timbu. Com passagens também pelo Bahia, o zagueiro de 22 anos estreou profissionalmente pelo Clube Gaúcho em 2022. Antes de chegar ao Náutico, também acumulou passagens pelo Três Passos do Rio Grande do Sul. Sua partida oficial foi no mês de março, ainda pelo Campeonato Estadual. Já Danilo Cardoso chega para assinar em definitivo e custou R$100 mil aos cofres alvirrubros. O zagueiro de 26 anos disputou 12 jogos em 2023 pelo Atlético de Minas Gerais, seu último clube, ajudando na campanha que levou sua equipe às semifinais do Campeonato Mineiro. Além do clube de Minas Gerais, também atuou por Vitória da Bahia e Goiás, atuando em 5 jogos pelo Esmeraldino no Brasileirão de 2022. O Esporte Clube do Recife venceu ontem o Ceará por 1-0 no tempo regulamentar de jogo, mas precisava de 2 gols de diferença para ser campeão da Copa do Nordeste 2023. A decisão foi para os pênaltis e, em plena Ilha do Retiro, lotada com mais de 26 mil torcedores, o Leão perdeu 2 cobranças. Logo após a partida, o técnico do Esporte, Enderson Moreira, disse em entrevista coletiva que o Leão merecia ter saído com o título regional. Na avaliação do treinador, a equipe foi muito superior aos cearenses, que se sagraram tricampeões na Ilha do Retiro. Enderson negou que o time foi afetado por um sentimento de ansiedade durante o segundo jogo da final. Ele reconheceu, no entanto, que não houve eficiência nas cobranças de pênalti por parte dos atletas rubro-negros. No entanto, quando questionado sobre os erros de Luciano Juba e Gabriel Santos, o treinador saiu em defesa dos jovens atletas. Cara, assim, é difícil a gente poder falar, né? Quando você pega, assim, os maiores jogadores da face da terra, os caras erram. Por que que eu vou falar com um jogador que está aqui no Esporte, que tem qualidade, que tem capacidade, porque errou? Só erra quem tenta, cara. O pênalti é um momento muito pior para quem bate do que para o goleiro. O goleiro, ele está ali, ele é um franco atirador. Ele pode definir um canto, ele pode arriscar. O cara que vai bater, ele, é claro, é um peso emocional enorme. Só quem vive, quem já bateu um pênalti decisivo para muitas pessoas, pode ter uma noção do que é. Qual que é a distância que você vai ali do meio até pegar a bola, o que passa na sua cabeça, todas as situações. Eu ainda tiro o chapéu para alguns jogadores que tem tanta calma para poder bater, que chega, espera o goleiro movimentar. Eu, assim, não há da nossa parte nenhum tipo de peso para isso. Faz parte da vida deles. A gente treinou muito pênalti. treinou muito, cara. Treinou muito. Quase que diariamente. Desde o momento que nós começamos a ter os jogos decisivos. Então não foi falta de treinamento, foi falta de trabalho, não foi nada. Só que a gente não reproduz no treinamento o que é o pênalti no jogo. É impossível reproduzir isso. Impossível. Se eu pudesse ter alguma coisa para poder reproduzir, é impossível. Não tem como. É muito diferente. É, e os jogadores que perderam, os jogadores têm uma eficiência enorme nos treinamentos. Então, como é que você vai diferenciar isso? Não é difícil, é complicado. É, acho que Juba né, e o Gabriel não tem que se sentir nada assim, de querer culpá-los. Pelo amor de Deus, cara. São jogadores que entregam muito, se dedicam muito. Fizeram coisas muito importantes, decisivas para a gente na temporada e vão continuar, né, fazendo, se Deus quiser, aí na sequência. Da agência Rádio Sei de Notícias, Nenel de Carvalho. FM Noronha, a rádio da ilha, junto com você. Aqui, o seu horário de almoço fica mais gostoso. Almoçando com música. FM Noronha. Down. Salve, salve, galera de Noronha. Aqui o Wilker Brasileiro, ligadinho com vocês na rádio FM Noronha. Cola com a gente. FM Noronha. FM Noronha. Independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Teu olhar é forte como a água do mar. Vem me dar novo sentido pra viver. Encantar a noite. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do teu mar. Desejar para tudo que vem flores brancas, paz e Iemanjá. Independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Teu olhar é forte como a água do mar. Vem me dar novo sentido pra viver. Encantar a noite. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do teu mar. Desejar para tudo que vem flores brancas, paz e Iemanjá. Tá falando Daiane Santos e você tá curtindo FM Noronha, hein? FM Noronha, a rádio da ilha, junto com você. Com você. Proibido. aqui quem fala é André Carneiro. Então, ó, sintoniza aí na melhor rádio dos oceanos, Rádio FM Noronha. FM Noronha! Salve, salve, Xerém, toda rapaziada, Zeca Pagodinho e o Rapa pede benção. Epa, eu tô abençoado de ser convidado pra essa parada maneira. E nós vamos deixar cair, com nós mesmo, vamos que vamos. É, nós na pista. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com o suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Eu só posso ter chamego. Com quem me faz capuné, como vampiro e morcego, é o homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato nos lugares onde eu chego. Desfocado, eu estou descontraído. Por quê? Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumando pra falar da vida alheia. Mas digo, Zeca, sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. Mas é gente. Oh, é gente que vive chorando de barriga cheia. Oh, é gente. É gente que vive chorando de barriga cheia. Alô pessoal, aqui é Daniel Ribeiro, poxa, curtindo o FM Noronha com a gente, um beijo. FM Noronha. FM Noronha. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Gregory Peck. Não vou bancar o santinho. Minha garota é meio West. Eu sou o Chique Valentino. Mas de repente o filme pifou e a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes. Luzes! Que flagra, que flagra, que flagra. Longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Essa Débora quer que o Gregory Peck. Não vou bancar o santinho. Minha garota é meio West. Eu sou o Chique Valentino. Mas de repente o filme pifou. Oi galera, Arnaldo do Pandeiro falando. Legal, deixar um abraço para todos os noronhenses, toda a rapaziada presente. Aqui você está curtindo a FM Noronha. Fica todo mundo em paz e um abraço. FM Noronha. FM Noronha. Pisando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar. Fazendo fogueira, sem era nem beira, deitado na esteira, vendo o luar. Pego meu violão, canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar. Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar. Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar. Hoje na natureza não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Pisando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar. Fazendo fogueira, sem era nem beira, deitado na esteira, vendo o luar. Pego meu violão, canto uma canção que já fez maluco se por Vamos reduzir as marcas que deixamos no meio ambiente. Use seu squeeze para levar a água que vai consumir durante seu esporte ou lazer. Você evita ter que comprar e descartar mais plásticos na natureza. Faça a diferença. Cuide do planeta. Uma campanha FM Noronha. Vamos reduzir as marcas que deixamos no meio ambiente. Use lâmpadas fluorescentes no lugar das incandescentes e economize até 63 quilos de emissão de carbono por ano. Faça a diferença. Cuide do planeta. Uma campanha FM Noronha. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. Na hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Escuto mais. Rádio da Ilha. Junto com você. Junto com você. FM Noronha. Fala galera, aqui quem tá falando é Ed Barbosa, fica ligadinho aí na FM Noronha. FM Noronha. FM Noronha. Pra ser sincero, eu não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta. Não sinta-se capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos. Ainda bons amigos! Pra ser sincero, eu não espero que você me perdoe por ter perdido a calma. Peço perdão de corpo e alma. Um dia desse, num desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Noronha, aqui quem fala é Nado Carvalho. Alô, minha nação bregueira, minha nação forrozeira. Ai, meu Deus! Estamos juntinhos aqui na FM Noronha. FM Noronha! Samba sou simbiose, subliminando essa terra em transe. Quando a semente brota, eco que não desbota, aprendo na derrota, a linha dela é torta. Tem os não que a vida dá, e as coisas por viver, faz o corre, vamos lá, não perco tempo de prazer. É o mundo se acabando e a gente vai, vai, vai. Vibes nunca mentem, vibes don't lie. Toda Babilônia um dia cai. pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Joelson Santos, saxofonista de Fernando de Noronha. Estou ligadão aí na FM Noronha. Tamo junto. A Rádio da Ilha. Junto com você. Junto com você. FM Noronha. Se o teu olhar me viciou, veio, mudou os meus esquemas. Num fim de tarde de domingo, rolê é um cinema. Terminado no estacionamento, dentro do meu carro, dentro do teu carro. Vai sem dilema, a verdade sempre rouba a cena. Melhor ser um coitado sincero do que transformar o que temos em um problema. Deixa ele decidir, deixa ele dar umas voltas. Enquanto isso a gente continua vindo por aqui ou por onde você quiser. Bateu bonito, vem, deixa eu te levar, vem me levar também. Com o som da tua risada fica tudo zen. Onda que bate tipo furta cor, moleque bateu, bateu. Se tempo voar, tudo que eu quero dessa vida é ficar contigo à toa. Sentado no sofá morgado com o nosso dog do lado, sempre do teu lado. Vai sem dilema, a verdade sempre rouba a cena. Melhor ser um coitado sincero do que transformar o que temos em um problema. Deixa ele decidir, deixa ele dar umas voltas. Enquanto isso a gente continua firme por aqui ou por onde você quiser. Bateu bonito, deixa eu te levar, vem me levar. O som dessa risada, onda que bate tipo furta cor. Moleque bateu, bateu. Seu gargalhar deixou meu rolê bem melhor. Eu ir pra casa e te levar também. Só por precaução, né? Acende o sol, deixa que a mãe. Moleque bateu bonito, deixa eu te levar, vem me levar. O som dessa risada, onda que bate tipo furta cor. Moleque bateu, bateu. Moleque bateu, bateu. Moleque bateu, bateu. Moleque bateu, bateu. Moleque bateu, bateu. Moleque bateu, bateu. Moleque bateu bonito. Vamos reduzir as marcas que deixamos no meio ambiente. Quanto mais você aumenta a temperatura do seu ar-condicionado, menos carbono você lança na atmosfera. Faça a diferença. Cuide do planeta. Uma campanha do planeta. Uma campanha FM Noronha. Jornal da Ilha, na FM Noronha. De segunda a sexta-feira, às 7 da noite, você fica por dentro das notícias de Pernambuco, Rio Grande do Norte e informações sobre a Ilha de Fernando de Noronha com o Jornal da Ilha no rádio. Prestação de serviços, informações, esportes e muito mais. Se liga na FM Noronha. O Jornal da Ilha no rádio está no ar de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, com reprise no dia seguinte, às 8h45 da manhã. O Jornal da Ilha no rádio é uma realização do Sistema Golfinho de Comunicação. FM Noronha, a rádio da ilha junto com você. FM Noronha! Está entrando no ar, Pernambuco no rádio. Quinta-feira, 4 de maio de 2023. Eu sou Nenel de Carvalho. Vamos conferir com os nossos repórteres o conteúdo do programa. Pernambuco no rádio. Juan Barro. Pernambuco inicia ações do movimento Maio Amarelo. Eugeni Gomes. Inscrições para o ciclo junino 2023 começam nesta sexta-feira. Diogo Bastos. Governo de Pernambuco contrata a BNDES para avançar no marco legal do saneamento no estado. O tempo hoje. Vamos conferir a previsão do tempo, repórter. À noite, com intensidade fraca a moderada. Para a região sertaneja, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e da noite, com intensidade fraca a moderada. Já no arquipélago de Fernando de Noronha, o tempo fica parcialmente nublado com chuva rápida em toda a região ao longo do dia, com intensidade fraca a moderada. A máxima de 32 graus poderá ser registrada no Agreste e na região sertaneja. Os termômetros podem medir 31 graus na região metropolitana do Recife e nas matas norte e sul. E no arquipélago de Fernando de Noronha, 30 graus. Outras informações no site apac.pe.gov.br. Da agência Rádio Sei de Notícias, Elida Freitas. Pernambuco inicia ações do movimento Maio Amarelo. Juan Barros com os detalhes. Este ano, o Maio Amarelo chega à 10ª edição com um mês inteiro de ações por todo o estado. O intuito é conscientizar a população sobre os riscos de acidente no trânsito. O Maio Amarelo é um movimento internacional para a redução dos números alarmantes de sinistros. Para dar início à campanha de 2023, já foi realizada uma ação educativa no 2º Jardim, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. As atividades seguem por todo o mês. A coordenadora executiva do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, Jaqueline Diniz, falou sobre a campanha e da importância de se prevenir. Esse mês é o mês da conscientização da prevenção dos acidentes de trânsito. Ele se tornou um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, e não é diferente em Pernambuco. Em 2022, houve mais de 28 mil acidentes envolvendo vítimas relacionadas a motos, e disso equivale a mais de 70% dos acidentes de trânsito como um todo. É importante frisar que a maior parte desses acidentados são homens jovens, que estão em sua idade produtiva, ativos, estudando, trabalhando, e infelizmente se envolvem em acidentes, levando a traumas do crânio, politraumatismos, perdas de membros e bem como também a morte, infelizmente. Então é importante falar sobre a prevenção. A tenente-coronel da Polícia Militar, Stacy Oliveira, falou sobre os cuidados que a população deve ter no trânsito. Esse mês de maio, que é dedicado justamente à conscientização dos condutores, ele é muito importante para que eles reflitam sobre a importância de fazer escolhas seguras no trânsito. São escolhas seguras que preservam vidas, tanto a sua quanto aqueles que cruzam o seu caminho. Então, quando forem dirigir, respeitem os limites de velocidade, usem o cinto de segurança, respeitem as normas e, principalmente, se forem beber, não dirijam. Somente no ano de 2022, foram registradas mais de 38 mil notificações de vítimas de acidentes de transporte terrestre em Pernambuco. Da agência Rádio 6 Notícias, Juan Barros. Você está ouvindo Pernambuco no rádio. Inscrições para o ciclo junino 2023 começam nesta sexta-feira. Eugeni Gomes com a informação. As inscrições para o edital do ciclo junino 2023 começam nesta sexta-feira. A convocatória tem como objetivo a habilitação de propostas de artistas e grupos culturais que irão participar das festas juninas nos municípios pernambucanos. Visando a valorização e o fortalecimento da cultura e do turismo pernambucano nas 12 regiões de desenvolvimento do estado. As inscrições, que seguem até às 4 horas e 59 minutos do dia 18 de maio, devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.mapacultural.pe.gov.br. O resultado final será divulgado no dia 26 de maio deste ano. A gerente de produção da Fundarp, Carla Pereira, comenta os critérios para participação do edital. Pessoas físicas, maiores de 18 anos, pernambucanas ou domiciliadas no estado de Pernambuco há pelo menos um ano. Pessoas jurídicas com pleno funcionamento há no mínimo 6 meses. Todos os artistas representados deverão ser pernambucanos ou domiciliados no estado. E o microempreendedor, o MEI, com sede em funcionamento em território nacional por no mínimo 6 meses. Convidamos a todos a colocarem seus projetos, todos os fazedores de arte e de cultura, grupos de quadrilha, grupos de trio pé de serra, barcão arteiros, no geral, todos os fazedores da arte e cultura do nosso estado, que é tão rico. Outras informações ou esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 81-3184-3015 de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 da manhã ao 12h30 e de 1h30 da tarde às 17h. A convocatória pode ser conferida no site www.cultura.pe.gov.br. Da agência Rádio Sei de Notícias, Eusene Gomes. Governo de Pernambuco contrata a BNDES para avançar no marco legal do saneamento no estado. A informação chegando com Diogo Bastos. O governo de Pernambuco publicou no Diário Oficial desta quarta-feira a contratação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para a realização de uma análise de modelos de participação de investimentos privados em prol de serviços de água e saneamento no estado. O objetivo é alcançar os critérios estabelecidos pelo Marco Legal do Saneamento Básico. O produto final, que apontará a modelagem ideal, é um importante instrumento para acelerar o investimento necessário para garantir o acesso aos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário a todos os pernambucanos. A partir da formalização do contrato, o BNDES ficará responsável por contratar uma empresa ou um consórcio especializado para formatar o modelo de negócio a ser aplicado. A previsão é de que até o fim do próximo ano sejam desenvolvidos estudos que apresentem as propostas do modelo de negócio. A contratação foi autorizada pelo Conselho do Programa de Parcerias Estratégicas de Pernambuco, na 15ª reunião ordinária, ocorrida em 4 de abril de 2023. O documento prevê a prestação de serviços técnicos especializados de estruturação de projetos de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em todos os municípios do estado de Pernambuco e de Fernando de Noronha. A lei que estabelece o marco legal do saneamento atendida com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Da agência Rádio Sei de Notícias, Diogo Bastos. Pernambuco no rádio. Chegamos ao final de mais uma produção da agência Rádio Sede Notícias. A você, muito obrigado pela companhia. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Sei apresentou Pernambuco no rádio. FM Noronha. Elza Soares. Sozinho te leva em qualquer direção.

Alô, galera, aqui é a Mandy Cortez. Fiquem ligadinhos na FM Noronha. A Rádio da Ilha. Junto com você. Junto com você. FM Noronha. Times like these, in times like those, what will be, and so it goes, and it always goes on and on and on and on and on, on and on and on and on and on it goes. Been laughing, crying, birth and dying, boys and girls with hearts that take and give and break, and heal and grow and recreate and raise and nurture, but then hurt from time to times like these, in times like those, what will be, and so it goes, and there will always be stop and go, and fast and slow, and reaction, sticks and stones and broken bones, those for peace and those for war, and God bless these ones, not those ones, but these ones, make times like these, in times like those, what will be, and so it goes. Somehow I know never be the same. Salve, salve, comunidade noroense. Aqui quem tá falando é DJ Tequila. Aproveitar para mandar energias positivas através das ondas da rádio FM Noronha. Fica ligado na programação. Fui. FM Noronha, a rádio da ilha, junto com você. Com você. Party people, party people, can you get funky? So silent voice, can you get funky? Those who make you, can you get funky? Yeah, just hit me. Just get funky. The game, the world is free, do what you want. been so broken that I hit me. I'm the beast of the world. Hey, it's the message of my world. All men, women, boys, and girls. Hey, I'm planning props and some perk it on it. You got the groove. Move. Shadow, tattoo, shot. Feel the groove. Feel it. Do what you want to, but you know you got to be cool and boogie. Out on the floor. Go down. Bring it low. Close to the ground. And everybody just rocking. Don't stop it. We got to rock it. Don't. Fala família, aqui é Messi Marley, vocês estão ouvindo a FM Noronha. FM Noronha, a rádio da ilha junto com você. Com você. Ela não gosta de...

Alô, meu povo de Noronha, aqui quem fala é Gil Moura, sanfoneiro, e vocês estão ouvindo a FM Noronha. Tamo junto! FM Noronha, a rádio da ilha! Tentar o que quiser. Levou meu nome na macumba pra me amarrar. Tentou diversas vezes me prejudicar, mas minha cabeça é sã. Porque Cosme é meu amigo e pediu a seu irmão, diz Damião, pra reunir a garotada e proteger meu amanhã, meu amanhã. Porque Cosme é meu amigo e pediu a seu irmão, diz quem é? Damião, pra reunir a garotada, proteger meu amanhã. Na verdade você nunca me pertenceu, quando seguiu meus passos foi pisando o que era meu. Você não passou de um caso que não é seu, por um acaso. Seu amor não era eu, seu amor não era eu. Quando teve a conclusão que o meu pobre coração não abrigaria você, oh, que fez? Passou me caluniar, mas a patota de corno não deixou me derrubar, não deixou nem vai deixar. Passou me caluniar, mas a patota de corno não deixou me derrubar. Olha da mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Você não terá o meu amor, pode tentar o que quiser. Levou meu nome na macumba pra me amarrar. Porque foi meu amigo e pediu a seu irmão. Diz aí, Damião, pra reunir a garotada, proteger meu amanhã, meu amanhã. Porque foi meu amigo e pediu a seu irmão. Vai, Damião, pra reunir a garotada, proteger meu amanhã. Foi na verdade você nunca me pertenceu. Quando seguiu meus passos, foi pisando o que era meu. Você não passou de um caso que não é seu, por um acaso. Seu amor não era eu, seu amor não era eu. Quando teve a confusão, meu pobre coração não abrigaria você. O que que fez? Passou me caluniar, mas a porta tá de fora, deixou me derrubar, bem. Passou me caluniar, mas a porta tá de fora. Alô galera da ilha, aqui é o DJ Eder Santos e eu tô fechadão com a FM Noronha. Chama! FM Noronha. FM Noronha. Bela deitar, vento eriçar.

pode acontecer tudo, inclusive nada. Se apeste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se apeste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se apeste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se apeste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se apeste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, xalalalalalá. Vamos reduzir as marcas que deixamos no meio ambiente. Andar a pé ou de bicicleta é reduzir a zero a emissão de carbono na atmosfera. Árvores que forneçam sombra, uma de cada lado de sua casa. Faça a diferença. Cuide do planeta. Uma campanha FM Noronha. Balaio de gato, te peguei curtindo o balaio de gato. Em Fernando de Noronha são exatamente 2 horas e 1 minuto. Opa, microfone aqui. Quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Parabéns, você que está aniversariando hoje. Saúde, sossego, sucesso, tudo de bom. Quinta-feira é o dia da sua disciplina, né? Tá legal aí no trabalho, tá legal aí na alimentação, né? No exercício físico, no movimento do corpo, nos pensamentos. Quinta-feira a gente vive a lei da intenção e dos desejos. Olha aí, o que é que você tá desejando, que os seus desejos eles se realizam. Quinta-feira também é dia de mulher, uma fase da vida. São elas, a Tieta do Agreste, a Bárbara Polezé, tem também a Maria do Carmo e a Késia. Hoje é o dia da Tieta. Vai ser bem legal, daqui a pouco, às 3 da tarde. Tem uma novidade para vocês, a partir de segunda-feira, vai voltar aquele quadro antigo que faz tempo. Saúde no Balaio, isso mesmo. Então, segunda-feira às 3:30 da tarde, já vou receber aqui o Dr. Pedro Bertocol. Isso mesmo. E toda semana vamos receber alguém, né, da área de saúde para um bate-papo sobre a saúde da ilha. Amanhã é dia de histórias no balaio. Então vamos que vamos. Logo mais tem poesia, tem balaio dos artistas da ilha, tem 1.101 curiosidade sobre o arquipélago. Hoje eu vou para número 2, isso mesmo. Vamos que vamos. Lembrando que o lançamento do livro da Daniela Mesquita, né, 1.101 curiosidades sobre o arquipélago, vai ser no dia 19, às 19 horas, lá na Pousada Magia, na Vila do 30. Teimosa? Céu? Nas peripécias do amor. Teimosa, as maluquices que eu fiz. Teimosa, os argumentos que eu dei pifaram, e as previsões que eu lancei falharam. Se trata de amor. Ei,